Bem-vindos ao maior clubinho com as menores discussões sobre videogames desse universo. Está começando mais um Mini Gameiros. Tem que fazer a mini voz. Isso. Olá, sou eu de novo. Tem que fazer a voz do Bossa, no caso, né? Eu não sei fazer a voz do Bossa. É só você não usar o nariz pra falar. Meu, eu acho que os Mini Gameiros, meu, ele tem um programa muito louco, cara. Mini Gameiros, que é esse podcast do Jogabilidade, onde a gente fala de tudo. Videogames. E só videogames. Sobre tudo que são videogames. Exatamente. Algo assim. E é um podcast especial que só existe pra você e só pra você que apoia a Jogabilidade através do orelo.cc/jogabilidade. Obrigado você aí que é a única pessoa que nos apoia. Isso. Só você aí, João. Uma única pessoa sustenta todo esse programa. Muito obrigado. E é Mas você. Assim, sem você aí, a gente não consegue. Então, obrigado você especificamente que está nos ouvindo. De fato. E o tema dessa vez é um tanto quanto inusitado, talvez. Eu diria até controverso, Xuxi. Uau. Uou. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre crossover. Não, não vamos não. Não vamos não? Não, não, não, não. Que não é crossover, Xuxi. Desculpa, eu li a primeira coisa aqui. Hoje nós vamos discutir sobre convidados de um jogo em outro jogo, principalmente em jogos de luta. Que não é crossover. Que não é crossover. Não é crossover, de fato. É, não é um jogo crossover. Exato. É um convidado, simplesmente, em outro Exato. Jogo. Tipo quando eu apareço no Nautilus. Ou todos nós aqui, não, né? Quando a gente aparece no Nautilus, é crossover, porque o Nautilus faz parte da jogabilidade, entendeu? Entendi. É. Por exemplo, quando o Homem-Aranha aparece na história do Capitão América, é um crossover. Agora, quando o Predador aparece na história do Batman, é um convidado. Eu acho que não, é um crossover também, André. Tô inventando agora. Convidado é só pra jogo de luta, tá? Não, não, calma, não. Pera. É, convidado não. É só pra jogo de luta não. E é um crossover. Crossover, se a gente for pensar não, bem. Não, não, é. Não. O Cloud no Final Fantasy Tactics. É um convidado. Crossover. Não, crossover? Não, aí, convidado. Ó, cada um falou uma coisa. Eu acho que é um convidado. Pra mim é, se é da mesma empresa, é crossover. Se não é da mesma empresa, é convidado. Não, então André, o Marvel vs. Capcom... Marvel vs. Capcom não é um crossover. Não. Não. Nossa não, senhora, não, André. Não. Discordo. Que ele é. Também discorda. Eu coloco o convidado quando é um ou outro. Não é, tipo, o cerne do projeto. Justo, é justo, ser justo. Sobre essas combinações. Então, mas aí é um mini crossover, entendeu? Todo convidado... É não, um peraí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar a formular certa. Vai pra... lá, vai lá. Vamos lá. Todo crossover é um convidado. Nem todo convidado é um crossover. É isso aí, perfeito. Como assim? Porque um convidado é um convidado. Uma andorinha só não faz verão. Isso é verdade. Entendeu? Não, mas... É porque é um crossover. Não, não, não. Gente. Não, não, não, não. De múltiplos convidados é. Pra ser um crossover. Não. É que nem, tipo assim, galera. Galera são 12 pessoas, entendeu? Não mais, não menos. Ó, crossover mas, ó, tem que ter um número mínimo de é personagens. É tipo uma suruba, entendeu? É. Uma suruba é a partir do quê? De 4 pessoas? Aí, cinco? Eu acho. É. 4 ou 5? Ó, eu vou mostrar aqui a definição que o Google me deu de crossover, mas, ok? Mas aí, tá. Você vai confiar no Google? Já começou errado. Ao contrário dos SUVs tradicionais, construíram sua plataforma de caminhões, os crossovers são construídos usando uma Google. Plataforma monobloco, Google. Integrando a carroceria Google. E o chassi em uma única estrutura. Ah, bom, seja, é o que eu tô querendo dizer. Não é crossover. Não, mas a outra definição é, quando o personagem... Não, vai porra! Mas ele pega de algum lugar. É, de algum lugar ele pega, né? Esse que é o problema. Tá bom, ele pegou da Wikipedia, tá bom? Aham. Uhum. É. Dois ou mais personagens, cenário, universo de ficção distintos no contexto de uma única história. Dois ou mais. Da mesma série. Acho pouco. Acho dois ou mais. Não, mas dois da mesma série ainda funciona aqui. Porque por mais que a gente pegue exemplos que vai ter múltiplos personagens, uhum. Não tem dois da mesma série. Tem. Qual? Agora, por exemplo, o Ken e a Chun-Li estão no... Mas eles não estão nessa lista. Não. Exemplo. Mas tem alguns exemplos. Tem vários. O Richter e o coisa lá no Smash. Simon no Smash. O Ryu e o Ken no Smash. Então você pensa, Smash, quando você pensa em Smash, você pensa o quê? É o crossover da Nintendo com a Konami. Pra mim é convidado. Convidado. Exato, meu ponto é esse, é convidado. É não, muito pouco. É um ultra crossover. Dois bonecos. Dois é pouco. É pouco. É pouco, é pouco. Mas o que a gente quer chegar aqui, pelo amor de Jesus Cristo. O jogo de luta começou há muito tempo atrás a chamar convidados de outros jogos de luta, às vezes. Ou de, depois, né, de universos que às vezes nada a ver tem com luta, para serem personagens jogáveis ali no seu jogo de trocar soquinho. Uhum. Certo? E aí a gente quer falar sobre esses ilustríssimos convidados dos jogos de luta e os nossos favoritos, o que a gente acha de cada um. Ou seja, várias opiniões de gamers cadastrados. Estão embasadas em absolutamente nada. Exato. Então não pode falar sobre o Bill Clinton no NBA Jam, então. Temos que falar. Tem que falar? Tem então que tá falar. Bom. Mas, inclusive temos que falar do Michael Jackson Jackson no Celebrity Deathmatch. Cara, Celebrity Deathmatch. Mas aí é Celebrity Deathmatch é um jogo crossover, não é um convidado. Isso é verdade, concordo. Mas nós temos aqui, como o André colocou, não sei se é o primeiro caso, possivelmente não. Alguém vai falar que nos anos 70 já aconteceu algo. É, sempre é difícil falar de primeiras coisas, né? É, mas temos aqui como um exemplo já primordial, que é o Sakazaki no Fatal Fury, que o Ryo, no caso, é do Art of Fight. Isso. E ele no Fatal Fury. E o Fatal Fury Special, que é o de 93, né? Que eu acho que é fácil pra quem não tá acostumado com jogos de luta da SNK, meio que misturar todos em um só, né? Por causa do King of Fighters, eu acho. Mas eles não são da mesma série originalmente. Mas não. Eles são do mesmo universo? São do mesmo universo. Ah, ok. Mas aí começa a estabelecer isso por aí, né? Que, tipo, na verdade é até engraçado porque Art of Fighting é no passado, tipo, né? Tipo, Art of Fighting se passa na década de 70, se me falha a memória, e Fatal Fury é depois, é tipo década de 90 então mesmo. Então começa a rolar, tipo, crossover, assim, uns crossover não fazem nem sentido, né? É. Que é o caso da época dos personagens. Sim. Mas na história só, né? Todos esses jogos foram lançados nos anos 90. Sim. Sim, sim. Mas é engraçado, porque aí começa essa parada, né? Como um convidado aqui, isolado no Fatal Fury Special. E aí, logo em seguida, talvez aí, né? Nasce a sementinha dessa ideia que talvez comece ali o King of Fighters, né? Já em 94. Sim. Que aí sim, é um jogo de crossover e tudo mais. E os caras já estavam lá nos anos 90 fazendo aí, ó, multiverso. Foda. Né, juntando todas as propriedades numa coisa só, fazendo esse crossover muito louco aí. Que, tipo, na época eu não sabia, né? A Athena tinha o seu próprio jogo, né? O Ralph Clark lá tinha o Ikari Warriors, mas eu não sabia que eles tinham seus próprios jogos, mas a maioria vinham de outros lugares, né? Sim. Mas, esses são crossovers no caso, só que o Ryo vem aí como esse convidado, talvez um dos primeiros casos, né? E nessa época também tem o Akuma, né? No jogo do X-Men, o Children of the Atom, que já era aquele Akuma do Strider Alpha, né? Nesse jogo do X-Men, que inclusive saiu nessa coletânea recente. Eu não sabia que tinha ele lá. Tem ele, é branco secreto. Que já começa aí, né? Talvez o primeiro contato Marvel e Capcom, né? Se degladiando aí pra começar uma tradição também que ia se estender. Será que daí veio a ideia? Tipo, alguém durante o desenvolvimento, tipo, ah, vamos colocar o Akuma aqui e ver como é que fica? É, e, talvez. Tipo, foi tendo essa ideia de, pô, se misturar. Bem capaz. É. É bem capaz. É tudo a mesma engine. É, então, já tinha os bonecos. Exato, né? Eles devem ter feito em cima da engine do Street Fighter 3. Dito isso, o Alpha, né? Joga, do Alpha, é. Mas dito isso, joga completamente diferente. Ah, sim. Sim. Essa raiz, né? Tipo, putz, misturar esses personagens aqui. É, um outro que fez bastante sentido na época foi trazer a Sakura pro Rival Schools, né, Tengu? Nossa, sim. Pô, saudade do meu Rival Schools. Pra mim, ela é canônica ali. É. E ela é convidada no Street Fighter. Né? Pois é. Porque ela encaixa muito no cenário do Rival Schools. É porque ela tá de uniforme escolar, né? Exato. Pois é, sim, sim. A Sakura, ela é aprendiz de quem? Do Ryu. Do Ryu? Mas ela quer? Ela não é oficialmente discípula do Ryu. Ela é otaku do Ryu. Ela é otaku de Ryu. Isso, exato. Isso, é igual no King of Fighters, o cara o lá... O Shingo. Exato. O Shingo com o Kyo. Exato, exatamente. Assim, mancada do Ryu, né, não treinar a menina. Porra, ela é esforçada pra caramba. Ah, mas aí ele quer sair descalço pelo mundo descendo um cacete nos outros, né? É. Ah, mas treina a menina... Faz um intensivão, ele sabe? Está à procura do mais forte, ela não é o mais forte. A menina não sabe fazer Hadouken até hoje direito. Coitado. Só umas magiazinhas, uns peidinhos assim, né? É, parece o Dan. Pois é, né? Que loucura. Parece uma magia de coffee. Uma menina gente boa. Mas aí ela tem o Shoryuken mais forte do jogo, e agora? Mais que o quem? Pra mim, é o Shoryuken mais satisfatório dos videogames. É um bom Shoryuken, de fato. Ele é um bom Shoryuken. Ele é um bom Shoryuken. Nessa época também, a gente tem um que é bem curioso e inusitado, que é aquele Air Guys, né? Que é o jogo de luta da Square, né? Que nas versões, ele vem originalmente pro arcade, né? E nas versões caseiras dele, acho que de PS1, eles começaram a botar 1 bilhão de personagens de Final Fantasy. Acho que na versão de arcade tinha o Cloud só, e aí na versão caseira, aí tem uma galera, né? Tem Sephiroth, a Tifa, Yuffie, o Zack, né? Tem todo mundo, assim. Na minha juventude, eu amava esse jogo só por causa disso. Acho que meio que todo mundo, né? Era um jogo meio qualquer coisa, no então, fim das contas. O jogo é tão... Não, porra. O último chefe parece o Red 13, só que de outra cor... É o Red 14. É. Ele não jogou bem qualquer coisa. Mas sabe o que ele é? Ele não é nem espetacular visualmente, ou, tipo, ele não tem... Ele não tem aquele tratamento Square, né? Exato, é. É aquele só publicado, né? Sim. É. Mas, logo depois, veio o crossover. Não é um crossover. O convidado, acho que mais marcou época, assim, quando aconteceu, que foi quando saiu Soul Calibur 2. É. E aí, os caras meteram o Link no jogo. É, então, eu até, quando eu elaborei a pauta, eu dividi, assim, meio que em era, eras, né? Uhum. E eu coloquei assim, ah, tem essa era inicial assim, né? Uns casos meio isolados e tal. E, de fato, eu coloquei que o Soul Calibur 2 como esse divisor, assim, de era, né? Porque, e ele assim, é. Ele começa uma nova etapa aí de convidados em jogos de luta, principalmente, né? Porque, de fato, saíram três versões, né? Uma pra cada plataforma da época, uma pro Xbox, uma pro PS2 e uma pro GameCube. Uhum. E cada uma com um boneco diferente. O Link, claramente, o mais legal, né? Uhum, uhum. Tanto de jogar, quanto, tipo, caralho, é o Link, conceitualmente, né? Valendo, no, né? No Soul Calibur, caramba. É. Mas, assim, a do Xbox é o Spawn. Uhum. Porque acho que, talvez, o boneco que era associado ao Xbox na época, que era o Master Chief, não faria muito sentido. E tinha... ele já era associado ao... Já. E também o Soul Calibur 2 tem aquele boneco original que foi desenhado pelo Todd McFarlane, né? O Necrid. Isso, é. Meio que no mesmo balaio, eles, ah, pô, deixa a gente usar o Spawn aí. É, e no PlayStation é o Rei Hat, mas porque eles estavam tentando licenciar o Cloud, uhum. E de última hora a Square deu pra trás, né? Sim. E eles não, uau, conseguiram. Porra, Square, parabéns, hein? Pô, imagina, cara. Teria sido foda. É triste pra mim, porque eu não tive contato com GameCube, uhum, nessa época, crescendo. Uhum. Então, pra mim, Soul Calibur 2 é sempre o Rei Hat. É, sim, pra mim. Que loucura, não, eu tinha no GameCube, é, no Soul Calibur 2. Sempre foi o Link, é. É, sabe o que é triste mesmo? Que o Link é ultra low tier do Soul Calibur 2. Mas ele é tão divertido. Ele de jogar. Ele é muito divertido. Ele tem todas as armas, né? Todo o bumerangue, é, arco e flecha, bomba. É, só que... hookshot e tal. Como é um jogo que não é feito pra projétil, você pensa, pô, ele tem um projétil, vai quebrar o jogo, né? Ah, não, né? Você dá um passinho pro lado, acabou. Então, exatamente. É. Aí ele é tão nerfado em todas as outras coisas, uhum, que aí ele é bem, bem fraco. Mas é o Link, então é divertido, ele é bem bonitão no jogo. Sim. É um Link, né? E aí, óbvio que teve toda essa polêmica na época, né? Porque Soul Calibur 2 é de 2002, né? Em 2003 tem o Wind Waker. E é justamente aquela época que... ah, o Zelda desenho animado. Cadê o meu Link verdadeiro? Meu Link realístico, adulto, né? Você e vê aí... que o gamer já era chato e insuportável nessa época já. É. Wind Waker é um dos jogos mais bonitos de todos os tempos. Mas o Link adulto tava aqui, né? No Soul Calibur. Esse Link, tipo, mais fotorrealístico, assim. Uh-huh, né? Mais... sim. E a roupa de Ocarina of Time, né? Exato. É. E engraçado porque, a partir daí, meio que Soul Calibur acabou sendo a série de jogo de luta com convidado esquisito. É. Desde então, né? Que... eu não diria que não necessariamente esquisito, mas virou, tipo... virou uma marca da série. Não, então, é, nenhuma tradição, nenhuma marca, algo que, tipo, se não tiver, a gente vai achar estranho. É, então, daqui em diante... tirando o 3, o 3 não tem nenhum convidado. O 5 também não tem, né? O 5 tem. O 5 tem o Ezio. Mas já no jogo base? É. É? É. É porque eu sei que, por exemplo, o 6 tem o Geralt na capa do jogo, né? O 5 também tem o Ezio na capa. Na capa, é? Eu não lembrava. É, pois é, então tem isso. E o 4 tem o Yoda e o Darth Vader na capa. Que é um bagulho completamente maluco. Lembro como se fosse ontem, chegando na redação, assim, pra começar a trabalhar. Meu chefe, pô, os caras anunciaram o Yoda e o Darth Vader do Soul Calibur. Tipo, quê? Como assim, cara? E era uma época que a gente ainda não era ultra saturado de Star Wars. É, sim. Né? Sim. Era tipo, caralho, o Yoda e o Darth Vader? É, meu bom. Deus, a gente nunca vê eles em nenhum outro lugar, ah! Mas, Ana, que novidade, meu Deus. Star Wars não era a Disney ainda na época, né? Não. Se me falha a memória. Que depois eles soltaram também o Starkiller, né? Ou acho que vinha. Foi, veio, já, junto, né? Veio junto, é... veio junto. Veio junto? Não sei se ele era liberado de cara, mas enfim, os personagens que eram promovidos mais eram o Darth Vader e o Yoda. Mas tinha essa diferença, né, que o Darth Vader ele era do PlayStation e o Yoda era do Xbox, né? Uhum. Ele é verde. Ele é verde. Porque ele é verde. Verde, é. Mas sabe o que era foda? O Yoda completamente quebrado. Completamente, ele era o bom, né, do e jogo, porque ele era baixinho, ninguém conseguia acertar ele. É. Exato. Depois, eventualmente, eles lançaram o boneco pra outra plataforma e tal, mas foi muito doido na época isso. E aí depois, que nem a gente falou, no 5 foi o Ezio, e o 5 é um jogo todo esquisito e o Ezio é legal, eu acho. Eu gosto do 5, viu? O 5 gostava bastante. Dá uma, quase com uma rebootada, né? Um soft reboot, assim, com os personagens. E aí... é porque ele se passa no futuro, ele tá com os filhos dos personagens. É. E aí o 6 tem o Geralt, mas aí o 6 também, né? É numa época que já vinha mais DLC, né? De boneco, então teve a 2B também. Teve a 2B, é. Né? Sim. A Haomaru, acho que é no 6 também. Sim. Sabe o que é louco que teve, que eu lembro que eu jogava? Tem o Soul Calibur de Wii, né? Que é o exclusivo de Wii, que era um Soul Calibur meio aventura, blá, blá, blá. Horrível, uma merda. Mas ele tinha o protagonista do Tales of Symphonia como personagem jogável. Ah, só lembrava não. O Lloyd Arvin. Ah, e teve o de PSP também, né? O Broken Destiny que tinha o Kratos. Tinha o Kratos, né? É. Nossa, é mesmo. Tinha o Kratos. Então, assim, realmente, depois do Soul Calibur 2, tirando o 3 mesmo, né? Tirando, só o 3, que não repetiu isso de ter personagens convidados, assim. É. O 3, aí, inclusive, foi super estranho, né? Que ele só saiu pro PS2, assim. É, ele é meio esquisitinho. É. O Kratos, inclusive, que está em Mortal Kombat 9, né? É, exato. Kratos. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava. Só aí, no PlayStation, inclusive, né? Sim. Exatamente. Aí eu fui procurar e eu vi gameplay e quando eu vi gameplay voltou... É, então tipo, tem até a fase dele, né? Que é a fase do... É do 3 lá, que é o labirinto que move. Isso, exato. É engraçado ver ele no Mortal Kombat hoje em dia, porque é o Kratos antigo. É. Uhum, uhum. E o Kratos não é mais aquele personagem na minha cabeça? Então, na minha cabeça também não. É o Kratos cringe. Não, primeiro, Kratos cringeão boomer. Tá? E... com os fatality ruins. Espadinha lá. Cadê o machado? Exato, o Kratos é machado de gelo, porra. Cadê, porra? Mas uma coisa legal que começa também no Mortal Kombat 9, né, que é o de 2011, e é uma tradição que surge, e eles meio que começam a encontrar aqui, é que o outro personagem DLC convidado que tem no Mortal Kombat 9 é o Freddy Krueger, né? É um personagem de filme de terror, né? E essa tradição de trazer personagens de filme de terror pro Mortal Kombat como convidado é algo que se tornou tradição da série também. Né? Sim. Algo que eles continuaram fazendo e algo que eles estão fazendo até hoje, né? Tipo, Mortal Kombat 1, agora tá saindo aí o Ghostface, né? O Assassino do Pânico. Então, DLC e tal. Vocês viram o Fatality do Ghostface? Não vi. Não. É muito legal, é muito foda. Posso contar o que acontece? Pode. Ele vai lá, pega a pessoa, começa a dar facada. Ah! Aí você pensa, tá, tá bom, né? Mostra assim, saindo da TV, e é o Johnny Cage assistindo. Aí ele, ah, que batido, que fraco isso daí. E aí aparece por trás dele. Dele, o Ghostface, começa a esfaquear ele enquanto tá no sofá da casa dele. E se for você jogando com o Johnny Cage tomando Fatality? Ainda é o Johnny Cage. Ele assiste no jogo. Ele tá vendo o jogo só, né? Mas é sempre o Johnny Cage? Eu acho que é sempre o Johnny Cage porque ele é ator de Hollywood, né? Não, sim, mas aí é um Fatality contra o personagem que tá ali na luta. Mas legal, seria criativo. Seria interessante. Então, e é muito bem feito, é muito criativo. É. Mas o 9 só tem esses dois personagens convidados? De convidado, assim, fora da série, acho que sim, porque tem outro do Mortal Kombat, né, que vieram com o DLC, mas de fora foram só esses dois. Mas aí depois a série começou a ter zilhões de convidados, né? É, virou uma marca de Mortal Kombat, né, tipo, no Death tem o Jason, tem o Predador, tem o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica, foi até aumentando, Alien, eu diria. No 11, né, tem o Spawn, tem o Coringa, Exterminador do Futuro, Robocop, Rambo, e agora no 1, Omni-Man, o Pacificador, né, do John Cena lá, o Homelander, Ghostface, o T-1000 do Exterminador do Futuro e o Conan. Caralho, não. Nossa. Conan do Arnold Schwarzenegger. É claro. Importante dizer. Nossa, o pessoal é muito oitentista, é, né? Tem essa vibe tipo Brucutu dos anos 80, exato, assim, né? É muito essa vibe, o DLC do Mortal Podia Kombat. Ter um jogo só, tipo, só mercenários, sabe? Que nem o do Sylvester Stallone. Como é que chama aquele... aquele Broforce. Exato. Pode crer. Então, algo tipo assim, só que de lutas, sim, né? Sim. Outros que eu queria destacar aqui, já que a gente falou do Kratos, né? Em 2011 também, no mesmo ano do Mortal Kombat 9, a gente teve o Smash da Sony, né? Que foi o PlayStation All-Stars Battle Royale. Que momento, né? Que momento da nossa história. É, o general não se dá conta do Killzone. Exato. O Don't. O Don't. Exato. O Dante que tem lá é o Don't, né? É o Don't. Acho que tem o Jack. Não, tem Jack and Dexter. Tem muito personagem. Tipo, o boneco da Sony, First Party, tem bastante, né? Mas aí, de fora da Sony, tem tipo, pô, Isaac Clarke, né? Tem o Raiden, do Metal Gear Rising. Tem o moço da Sucker Punch lá. Ele é da Sony? Sony. Tem o Big Daddy do Bioshock, tem o Rei Hat, né? Verdade. Tem uma galera, assim, de convidado. Mas nesse jogo, o que a gente percebeu é que a Sony não tem personagem marcante, né? Não, o pior é, ela tem. Ela só odeia todos eles. Eu acho que ela não soube escolher e ela não soube representar esses personagens muito bem, acho, sabe? E o jogo joga ruim também, aí é foda. O jogo é ruim, o jogo é ruim. Acho que também eles não conseguiram dar uma identidade visual muito coesa pro jogo. Não. É todo cagado. Ele é triste demais, nossa. Porque assim, ele tem combos maneiros, ele tem umas ideias interessantes pra cada personagem, sabe? Por exemplo, o Cole McGrath. Pô, ele é legal, ele tem a versão ali do bem, do mal. Só que aí eles têm a ideia merda de, ao invés de fazer igual a Smash, que é pensado desse jeito porque funciona. Uhum. E aí você vai ver a maior parte dos platformers fighters fazem iguais porque funciona. É, não. Então a gente, você só vence o outro personagem, uhum, se você dá um especial nele. Aí fudeu. Aí acaba o balanceamento do jogo. Se um personagem tem um especial nível 1 forte, o outro especial nível 1 fraco, acabou. Acabou. Uhum. Acabou. Acabou o jogo. Acabou. E aí ninguém usa especial acima do nível 1. Não vale a pena. Uhum. Nossa. É umas ideias esquisitas. Então, é uma ideia que não devia ter passado do papel. Mas por falar em Cole McGrath, ele tá no Street Fighter Cross Tekken, quem se lembra? Grande momento também. Outro grande momento. Incrível, né? Esse jogo aí, lembradíssimo. Né? Outro jogo que eu acho que é 2012 por ali também. Que, né, é o jogo do que tem o Mega Man da capa americana, né? Que foi uma facada no coração de todos os fãs de Mega Man. Que é foda, porque realmente, se Mega Man tivesse sendo bem alimentado dentro da Capcom, teria sido uma sacada muito legal. Sim. Teria sido, nossa, que legal, olha, eles estão reconhecendo o Mega Man da capa tosca. O foda é que, tipo, era uma época, que ainda é a época hoje em dia, né? Até depois teve outros jogos, né? Mas ainda estamos na seca de Mega Man, né? Sim. Tinham acabado de cancelar um monte de coisa de Mega Man, porque o Keiji Inafune tinha saído. Então pareceu realmente esse tapa na cara, vocês querem Mega Man, então toma aqui o Mega Man. Toma, isso é o Mega Man. Essa merda aqui. Exato. O Pac-Man também acho bem caído nesse jogo. Eu não lembro. Tem o Pac-Man. Ele é praticamente o Pac-Man montado no Mokujin. Pode crer. Você lembra disso? Eu lembro da cara dele, mas não lembro como é que o gameplay. Tinha também o Toru Inoue lá, o gatinho da Sony, da, né? Sony. O Toru e o Kuro, né? Isso. Da Sony. Isso. Cara, o Cole, né? Tentaram fazer o Cole funcionar, né? Pô, pior que eu gosto muito do Cole. Eu também gosto muito de Infamous. Também. Mas aí depois, né? Até tiraram ele. Teve dois jogos depois que já não era mais ele. Teve um. Um só, é. Não, o outro é o jogo. O Second Sun, que é foi o que saiu, né? É, o First Light. É que é a expansão do Second Sun. Ele é stand-alone. Ele é stand-alone. Ele é stand-alone. Saiu, mas ele é. Tipo, se o Rafa falou que o Sonic Crush Shadow é um jogo novo, e ele é. Então o First Light é um jogo novo. Tudo bem, justo. É que ele é super curtinho, na mesma cidade, mesmos assets, né? Aquela coisa, né? Aquela vibe. Qual Shadow versus Sonic? Acho que o Shadow tem mais conteúdo novo do que tem, pra caralho, pô. O First Light. O Shadow tem praticamente a mesma quantidade de conteúdo que o Sonic Generation. Voltando um pouquinho, um outro convidado que eu acho espetacular o fato de que ele existiu no universo Bandai Namco aí, foi quando eles decidiram colocar o Lars do Tekken no jogo do Naruto. Puta merda, né, cara? Assim... Nossa, é verdade! Tipo, o Ninja Storm 2, né? O Lars, ele é um boneco de anime. Ele é. Ele é um boneco de anime no sentido mais estereotipado possível, assim. Sim. O cabelo dele é espetado de um jeito esquisito. É tanto que ele quase parece um personagem de Naruto convidado exatamente. No Tekken, né? Pois é, exatamente. Tanto que ele combinou quando eles botaram ele no Naruto. Ele no traço do Kishimoto, assim, ele parece que ele, pela primeira vez ele faz sentido, né? Ele se encontrou ali, né, pela primeira vez. Que bonita essa história. Não é? Sabe o que seria legal? Se o Naruto fizesse um jogo e aí chamasse vários ninjas de outras franquias como convidados. Chama a Ibuki, sabe? O ninja, o Ryu Hayabusa. Chama a ninja do Street Fighter 6 agora. Como ela chama? Kimberly. A Kimberly, isso. Pô, tem vários ninjas legais aí em todos os jogos de luta. O Raizo do One Piece. Carlos Sekiro. O Hanzo. Jiraiya. Acho que isso aí já tá, já. Ninja Jiraiya. Ah, tá, ok, perdão. É outro. Fazer batalha Jiraiya versus Jiraiya. Isso. E daí, nesse período intermediário aqui, né, eu acho que a gente poderia destacar também Tekken 7, que fez umas coisas interessantes aí, trazendo até como parte de seu marketing principal, né, foi a versão de console, né, o Akuma, mas que depois acrescentou também alguns DLCs bastante curiosos, né, pro bem e pro mal aí, com o Gizzy, o Noctis e o Negan, né. Cara, tipo... Nossa, Que boneco pra botar na porra do Tekken, e cara. E que seleção, né? Esse trio, assim, muito especial. O Noctis especial. É perfeito, ele devia estar em todos os jogos. Assim, ele era roubado e as pessoas gostavam tanto dele que tem meio que um sósia agora no Tekken 8. É mesmo? Sim. É. Tem um personagem que joga semelhante. É, tipo... Ele é o Dias? Assim, qual que é o nome? É o... Esqueci o nome. É o cara da pistola, né? É o cara que tem uma katana e uma pistola. Esqueci o nome dele agora, o cara de terno. É francês, ele inclusive. Ele é maneiro. É engraçado porque, tipo, Akuma, geral achou paia. Ninguém gosta do Akuma no Tekken 7. É bizarro, né? Você colocar um personagem Shoto no Tekken. É, assim, aí, tipo... Né? Mas é um resquício da ideia que ia ser um Tekken. Aí, assim... E ele é muito roubado, né? Ele é muito roubado. Por isso que ninguém gosta dele, porque ele é muito forte. O Gizzy, mesma coisa. Ninguém gosta do Gizzy, porque o Gizzy é forte pra caralho, não sei o que, não sei o que. Beleza. Mas é o vilão do Fatal Fury. Ah. Mas, assim, foi maneiro, né? Foi maneiro, porra, foi maneiríssimo. Lembrando o Gizzy, assim, tipo, que foda. O trailer de anúncio do Gizzy foi muito da hora. Aí, porra, Noctis. Ah, legal. Bacana. Não, pô, mais legal de todo. Legal. Mas, pô, o Ni- Negan do Walking Dead, cara, foi o bagulho mais nada a ver. Pra mim, assim, pelo menos, alguém sei lá. Alguém do Tekken gosta muito de Walking Dead, sei lá. Não sei, acho que parece uma oportunidade de marketing, assim. Me parece uma pesquisa de mas público, assim. Mas Tekken tá em alta. Nossa, mas nada a ver, nada. Eu queria muito saber a história real por trás do Negan no Tekken, assim. Alguém dentro de Tekken gosta muito, eu gostava muito da série do Walking Dead. Porque até o trailer de anúncio dele é muito engraçado, né? Que é tipo os personagens ajoelhados, assim. Ah, né? E aí o Negan chega, assim. E tipo aqueles personagens de Tekken cartunescos pra caralho, assim. E que nem o que acontece no Walking Dead. É, então é essa cena, né? Uh-huh. E aí acho que, sei lá, o Paul começa a lutar com ele, alguma coisa assim. É só engraçado pra caralho. Muito nada a ver, cara. Muito nada a ver. Mas E o pessoal vive enchendo o saco do Harada pra ele colocar o Kiryu, né? No Tekken. Pô, o Kiryu seria legal. O Kiryu, né? eu acho que encaixava bem. Ele tem uma vibe Tekken, assim. Tem, né? Tem. Ah, ele é porradeiro. O que eu não sabia que existia, mas faz todo sentido que existe, é o Brawlhalla ter o The Rock. Não, o Brawlhalla é só crossover, é só convidado. E ele tem uma quantidade absurda de personagem de wrestling, né? Então ele tem The Rock, tem John Cena, tem Undertaker. Essa galera toda aí, eles foram colocando com o tempo. E tem vários personagens de videogames, né? De outras franquias, assim, tipo Shovel Knight, o Rayman, Lara Croft, Tartarugas Ninja, assim. Então é tem Steven Universe. Tem Steven Universe, tem um monte de gente de Steven Universe. É um jogo cheio de personagens convidados, assim, ao ponto de que ele é o mais perto que a gente chega de um... Mugen. Eu ia falar de um Smash, né? Mas o Smash também foi se tornando uma espécie de Mugen, né? Por quê? Eu coloquei aqui que a nova era, né, de personagens convidados depois dessa segunda, ela é estabelecida em 2018 com o Smash Ultimate, né? Porque o Smash, ele começa a ter personagens convidados lá no Brawl, né? 2008. Com o Snake e o Sonic, né? Exato. Snake, primeiro convidado do Smash, tá? É, muito importante lembrar. Isso. E aí no do Wii U e 3DS, eles dão uma leve expandida nesse elenco aí com... Pô, é bastante. É Cloud, Bayonetta... Não, é Mega Man, Pac-Man, Ryu, Bayonetta e Cloud. É, isso. É. Pô, e assim, e quando teve Mega Man e Pac-Man, todo mundo foi à loucura. Porque, né? Porque de era novo, Mario, Sonic, Mega Man e Pac-Man. Porque, de novo, né? É essa época, né? Tipo, 2014, foram 2 anos depois do tapa na cara da Capcom com o Mega Man no Cross-Tekken, né? Sim. Então, e o Mega Man no Smash... Ele é perfeito. Ele, né? É o pezinho dele que treme. Ele, sabe? É o Mega Man platônico, assim. Exato. Ele é o Mega Man ideal. É, foi muito maneiro. Mas assim, ainda uma quantidade de convidados tímido, né? Perto do que viria depois. Porque em 2018 vem o Ultimate, que aí realmente abre as portas do inferno aí pra uma caralhada de gente. Que assim, não estamos contando aqui os personagens de franquias da Nintendo, né? Então, colocaria aí o Simon Richter de Castlevania, o Ken pra se juntar ao Ryu aí de Street Fighter, o Joker de Persona. Foda. O herói lá do Dragon Quest. Vários, né? Os 4 heróis, inclusive. Os heróis, né? Exato. É do Dragon Quest 3, do 4, do 8 e do 11. Isso. Banjo e Kazooie, né? Foda. O Terry de Fatal Fury, né? Ou o Ken de Boné. Foda. Que foi foda também. É o que Pokémon Trainer. É o Pokémon Trainer adulto. Pokémon Trainer adulto. Que me marcou pra sempre, tá? Porque foi quando eu descobri que por algum motivo as pessoas não conhecem o Terry. Estadunidense não conhece. Ele não sabe o que é SNK. Eu fiquei em choque. Você sentiu velho? Imediatamente não, não é velho. Não, não é que não é velhice. É que eles não conhecem Fatal Fury ou até King of Fighters, que pra mim, eu já falei isso na época, pra mim o Terry é o segundo personagem de luta mais icônico fora pro Ryu. Uhum, o Ryu é o mais icônico. Uhum. Terry pra mim em segundo lugar. Justo. E aí, tipo, anunciou o Terry e o pessoal, quem é esse cara? Não, e o pior é que, assim, eu sabia dessa informação, né, que SNK, KOF e tal, sempre foi mais popular, tipo, né, fora Japão, América Latina, né, México, alguns países da Europa e tal, e não muito nos Estados Unidos. Alguns países do Oriente Médio. Sim. Uhum. Mas foi realmente uma das primeiras vezes que foi botado na prática, assim, cara, os caras não fazem ideia de quem é esse boneco, realmente, né? Isso é chocante. Uhum. Mas aí teve também o Steve e a Alex, né, do Minecraft. É, do Minecraft, na verdade, Steve, a Alex, o Zumbi, o Enderman, acho que é isso, Steve, a Alex, o Zumbi, o Enderman. Creep, com licença. Não, Zumbi. É diferente do Creeper? É, o Creeper é o bicho verde que explode, Zumbi é o bicho normal. Tem isso ainda, incrível. Acho que o Creeper era o bicho normal. Assim, não. Pra mim, terem colocado o Steve foi um bagulho assim. Foi louco. É porque começou a vir aquela parada assim, caralho, os memes estão se realizando, né? Uh-huh. Porque, por exemplo, tem uma roupa do Sans Undertale. Sim. Né? Com, e tem a música, a Megalovania, pra você botar e tudo mais. É, o Doom não foi, mas foi a roupa, né? Pois é. Alguns que eles não conseguiram colocar o boneco, eles colocaram roupa. Master Chief, eles chegaram a colocar roupa? Não. Que é um desses que ficou... Que o pessoal, que, o pessoal queria muito. É. Um representante do Xbox e um representante da Sony. Sim. Né? Pois é. E aí, depois veio o Sephiroth, que já, foda. Já era incrível ter rolado de novo, né? A Square que nunca... Né? Como a gente viu com o Soul Calibur, ela não rolou. Como a gente tá vendo agora com o Astro Bot, né? Eles não liberaram boneco de Final Fantasy. É, né? Não. E assim, por exemplo, Dragon Quest foi um milagre. Nunca, nunca o Hero, os heróis tinham aparecido desse jeito antes. Em crossover, assim. É, né? Tipo, a primeira vez, acho que o Erdrick do 3 teve voz, sabe? Importante dizer que agora o Doomguy é da Microsoft. É verdade. Mas, pô, foi muito legal o Sephiroth de novo, o trailer dele é incrível. Todos os trailers são incríveis. Não, o melhor trailer, inclusive, é o próximo aí, né? Que é o Kazuya. O Kazuya, pô, o Kazuya é muito trailer bom. O trailer do Kazuya é espetacular, que ele começa a jogar todos os bonecos e mexe do vulcão. Não, cara, e o jeito que o Kazuya joga é muito louco, sabe? O negócio que ele tem combo pra oito direções. Ele é um boneco de Tekken. Exato, mesmo. É muito maluco. Essa aqui é a parada legal, né? Como que eles conseguiam adaptar o boneco pra ele ter as características do jogo dele dentro do Smash, né? É incrível que a Namco que desenvolve, mas eles demoraram tanto pra fazer uma parceria com a própria Namco, né? Ah, eles ficaram assim, ai, vai ser nepotismo se a gente fizer isso. Pior é que tinha esse papo deles mesmo, sabia? Mas dito isso, tem o Pac-Man. É verdade. Mas eles deviam ter botado o clone também. E aí, fechou com chave de ouro pra mim que o Sora. Que era outro que parecia impossível, que era outro impossível, né? Exato. Porque, por conta pô, da Disney... de Disney, exato, né? E parecia. Apesar de ele ter pouca coisa de Disney, ele tem a carinha do Mickey lá no chaveiro dele. Então, só isso daí já deve ter sido um pesadelo. Não, porra. Né? Assim, acho que só de ter ele sendo da Square. Só de colocar qualquer personagem da Square já achou um milagre. Exato. O fato de que tem um personagem da Square é absurdo. O fato de que tem um personagem que é metade Square, metade Disney, você fica, caralho, como é que eles fizeram isso, sabe? É doideira mesmo. E eu acho o trailer dele lindo. Mas é, então, eu acho que com o Smash, principalmente, eu acho que estabelece uma nova era, assim, onde jogo de luta hoje em dia, principalmente os grandes, eles têm que ter personagem convidado. Hoje em dia, é raro, são as exceções os jogos que não tem convidados. Então você pega, assim, Guilty Gear Strive, tem a menina do Cyberpunk. Vai ter a Lucy do Cyberpunk, né? Street Fighter 6, tem o Terry já e vai ter a Mai. Pois depois. É, até Street Fighter. Street Fighter nunca teve. Não. Agora tem. Então, assim... O Terry e a Mai foram os primeiros convidados? Sim. De fora? Você pode colocar a Kira, né, do Rival School. Mas ainda assim é Capcom. É da Capcom, né? E aí o Fatal Fury novo vai ter o Ryu e a Chun-Li. Que também é, mas a gente não viu ainda como é que vai ser, né? Então sim, tipo, e tá todo mundo agora enchendo o saco pra ver quais vão ser os convidados do Tekken 8, né? Que não tem nenhum convidado ainda. Sim, pois é. Vai ser qual outro personagem do Walking Dead? Vamos lá. Isso. Vai ser o Glenn, o Daryl. Nossa, André. O Lee, a Clementine. Eles vão muito botar o Daryl. Nicole? Não, como é que é o nome dela? Michonne. A Michonne. Porra, vai ser. Não, mas já passou o Walking Dead, gente, pelo amor de Deus. Então, mas já tinha passado já no outro deck. Mas não, foi na época do Arco do Nigma, né? Foi mesmo? Foi próximo, pelo menos. Eu acho que foi. É, eu não lembro de quando foi. Eu não lembro também. Não lembro, não. Um que eu acho curioso dessa época, o Samurai Shodown de 2019, teve um boneco de For Honor. Uau. Que vibe. Que aí é, tipo, genérico de alguma época. É, uma das classes lá do For Honor. Teve uma boneca de Honor of Kings também. Ah, teve? Teve. Caralho. Teve a Hibiki de Last Blade e Baiken de... Do Guilty Gear. Agora, eu quero saber, pra gente fechar aqui, qual é o sonho molhado de vocês pra convidado em algum jogo de luta? Pode falar, eu quero que no Tekken tenha o Sonic, por exemplo. Sabe o que eu queria? Que até fizeram com um mod pro Marvel vs. Capcom 3, que é colocar o Azura do Azura's Wrath em algum jogo de luta. Né? Porra, é porque, legal, meu, encaixa perfeito, assim, ele perfeito encaixa pra caralho. Mas qual o jogo de luta que você queria ele? Cara... Ele encaixa bem no Marvel, no, né? Próprio, no Marvel da vida, porra, assim. No Marvel, geradão, né? Exatamente. Eu poderia colocar um especial absurdo, né? Tipo, o dedo caindo do céu. Pô, ia encaixar tão bem, cara, tão bem. É... Soler no Soul Calibur, não. O Sonic no Mortal Kombat. Não, porra, cara, porra, não. Caralho, me dá. Não, mas aí tem que ser o Sonic do filme, do primeira filme. Versão, não, assim. Tem que ser o Shadow, gente. Isso. Isso. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Ou, tipo, sem brincadeira, se colocassem caçador genérico de Bloodborne em Mortal Kombat, ia combinar. Porra, ia ser foda. Um Hunter, né? É, tipo um Hunter. Como é que ela chama ele? Que é o nome do nome canônico do personagem do 1, ela chama ele Deer Hunter, alguma coisa assim. E aí, tipo, é o nome do personagem, a Doll. Ela chama ele de um nome que é o nome canônico dele. Dele quem? Do Hunter, do Bloodborne 1. Bloodborne 1. Desculpa, soltei informações. Tá sabendo alguma coisa que... Você compartilhar alguma coisa aqui com a não, gente? Que não, você não... ninguém aqui falou nada. É só Deer Hunter, não tem nome. Não tem, tipo que nem o do Dark Souls 1, o Chosen One. Não, é isso. É só Hunter. Não, tem um nome, é alguma não, coisa Hunter. Toda, ó, tem três miniaturas ali, todas as caixas tá escrito Hunter. Ah, mas eu não tô, minha miniatura não sabe de nada. Acho que é Good Hunter. Mas é só a maneira que ela fala. Exato, mas mas é porque é o jeito como as mulheres que tipo, te chamam, normalmente é o nome que a comunidade chama os personagens. É só Hunter. Dos jogos. É, eu só vejo as pessoas chamarem de Hunter mesmo. É. Mas assim, eu queria um jogo bom crossover de anime, sabe? Com convidados, assim, de... poderia, por exemplo, ser um jogo da CyberConnect de Naruto, que eu acho que são jogos divertidos de jogar, mas com convidados de outros animes da Jump, assim, ou alguma coisa do tipo. Porque nunca fica bom, né? Nunca fica bom, Então, tipo, pega um jogo que tem uma base boa de jogar, poderia ser ou Naruto, ou, por exemplo, o pessoal gosta desse Spark and Zero aí do Dragon Ball. Traz os personagens de outros animes aí pro Dragon Ball, sabe? Cara, ou faz no estilo do Dragon Ball FighterZ, que foi bom pra caralho também. Porra, nossa, caralho. Alguém dá dinheiro pra Ark pra fazer mais jogo de anime tipo né? Dragon Ball FighterZ? Pelo amor de Deus, né, cara? Tu imagina um jogo de crossover de Dragon Ball, One Piece e Naruto no... O Dom de novo. Porra, de novo, tá ligado? Pô, eu achei que você tava falando brincando. Não, mas só que feito na engine do... do FighterZ, tá ligado? Isso. Pô, ia ser legal pra caralho. Não, ia ser foda. Mas eu quero convidados, André. Eu não quero um crossover. Então, mas é isso que eu tô falando. Pega não? O jogo do Naruto e traz convidados. Não, André, eu quero que você fale. Não, eu quero o Yu Yu Hakusho. O Yusuke Hakusho. Exato. No Street Fighter 6. Né? É isso que eu quero. Pô, descobriu. Não vai ser o jogo de Hunter x Hunter de luta? Bota um trio de Yu Yu no Hunter x Hunter. Porra, ia ser foda, tem. Cara, ia ser muito foda, ia não. Ser foda. Um ia trio não, bota os quatro. É que é de trio, né? Mas o ideal seria colocar os quatro. É, não, pô, tipo, podia ter uns times do Torneio das Trevas, assim, time do Machu Tsukai, assim, um time do Herautog. Nossa, ia ser muito legal. Agora eu quero um jogo crossover de Yu Hakusho com Hunter x Hunter. Ia ser... Que sabor. Yu Yu versus Hunter... Não, Hunter versus Yu Yu versus Hunter. Isso. Mas, ó, eu já sei o que eu quero. Não é um crossover de jogo de luta, especificamente, mas eu quero o Kuwabara no Yakuza. Perfeito. Ok. Ok, e eu vou querer o Konoh no Smash Bros. Eu quero o Yusuke Urameshi no Judgment. Porra. Que ótimo.